veloz como o vento, ter nas asas o tempo, ser livre como a águia. Quem faz aquilo que pensa, não espera uma recompensa. Siga o nosso leme, vamos voar. Capitão Marten, me leve pra onde for, numa grande revolução, pelos ares do rock and roll. Capitão Marten! No que eu digo, sou um anjo e não inimigo. Sou a fonte de tua energia. A liberdade está em minhas asas. Essa é a nossa casa. E vocês são minha família. Capitão Marte, me leve pra onde for, numa grande revolução, pelos ares do rock and roll. Capitão Marte, grande revolução, pelos ares do rock and roll.